Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos retornar às nossas devocionais e vamos intercalando nessa semana Salmos, que estamos praticamente na reta final, e Jeremias, que a pastora Margarete também está praticamente acabando. Então nós vamos retomar nessa hora. Vou retomar hoje com os Salmos e nós vamos intercalando para nossa edificação. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 135. Ele é um Salmo um pouco maior que os outros anteriores, mas é um Salmo de convite ao louvor. É um Salmo de fácil, absolutamente fácil compreensão. É um convite ao louvor, e eu espero que todos nós, de fato, a começar de mim, da minha casa, passando por você, para sua casa, todos cantemos louvores ao Senhor, e não só cantemos, façamos da nossa vida uma vida de louvor ao nome do Senhor. Nós vamos fazer como temos feito, a leitura de uma mensagem devocional que o nosso irmão Everson nos enviou, pois a leitura bíblica, uma pequena anotação de rodapé da BKJA e, em seguida, uma palavra pastoral do livro Salmos. Bem, mas tudo será muito breve, tá bem? Espero que você louve ao Senhor com a sua vida, com a sua canção, com a sua atitude. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Diz assim a mensagem que o irmão nos enviou. Se tu observares pecado, Senhor, quem subsistirá? Esse foi o grito desesperado do salmista. Fomos salvos da condenação do pecado, mas não ainda de sua presença. O pecado ainda nos assedia tenazmente. Muitas vezes, nosso coração é um campo de batalha. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O bem que queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos, esse praticamos. Oh, quão enganoso é nosso coração! Quão corrompida é a nossa natureza! Quão profundamente o pecado nos afetou! De fato, se Deus observar nossos pecados, jamais poderíamos subsistir. Seríamos consumidos por sua ira. Seríamos esmagados pela nossa culpa. Porém, bendito seja Deus, pois Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Ele nos desejou bom dia, que o Senhor nos abençoe. E mais uma vez eu declaro que o Senhor nos abençoe nessa noite, amanhã, em todos os dias da nossa vida. É um salmo que nos fala sobre a presença da batalha espiritual, ainda existe essa luta em nós mesmos. Nossa velha natureza contra a nova natureza, a carne contra o espírito, mas se o Senhor fosse considerar a nossa falibilidade, então seríamos consumidos. Mas Ele é misericordioso, é rico em misericórdia, é rico em graça, e por isso nós podemos louvá-lo. Por isso e por tudo aquilo que veremos agora no Salmo 135. Cantai louvores ao Senhor. Façamos a leitura do texto. Aleluia! Louvai o nome do Eterno. Louvai-o, servos do Senhor, que permaneceis na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Aleluia! O Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, que é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel por sua propriedade. Pois eu sei, o Senhor é grande, o Senhor supera todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas, ele o fez. Ele que dos confins da terra faz subir nuvens, fez os raios para a chuva e tira dos seus antros a ventania. Feriu os primogênitos do Egito, desde o homem até o gado. O Senhor realizou, em pleno Egito, sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus sábios. Feriu numerosas nações e a reis poderosos tirou a vida. Seã, rei dos amorreus, Og, rei de Basã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como despojos em herança a Israel, seu povo. Senhor, teu nome dura para sempre, e tua lembrança, Senhor, de geração em geração. O Senhor defenderá seu povo e terá compaixão de seus servos. Os ídolos pagãos são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas são incapazes de ouvir. Nem mesmo qualquer alento de vida há em seus corpos. Tornem-se, portanto, como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia! Como nos diz o versículo 20, irmãos, casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. É um convite ao louvor esse salmo. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Bendito, exaltado, digno de toda honra e toda glória é o nosso Deus. A Ele toda honra, glória e louvor. Amém. Tendo lido essa mensagem devocional que nos alerta contra essa luta entre a velha natureza e a nova natureza, entre a carne e o espírito, e tendo visto agora o salmo, que é um convite ao louvor, é um convite a cantar louvores ao Senhor, vejamos algumas notas que a Bíblia nos apresenta. No Salmo 135, o primeiro destaque está no versículo 1. Aleluia! Louvai o nome do Eterno! Louvai-o, servos do Senhor! Esse versículo, irmãos e irmãs, pode ser assim transliterado a partir dos manuscritos hebraicos. Aleluia, halelu, etchen Adonai, halelu adve Adonai, avde Adonai. Temos nesse salmo pós-exílico, posterior ao exílio da Babilônia, que a pastora está trabalhando no livro de Jeremias. Temos nesse salmo pós-exílico um grandioso convite para louvarmos ao Senhor, o Deus único e verdadeiro, Criador do Universo, Senhor de todas as nações, o Redentor de Israel e de todos os seus filhos sobre a face da terra. Aqueles que recebem o privilégio de assistir na casa de Deus devem saber louvá-lo dignamente, não apenas com músicas e poesias, mas por meio de um viver santo, como nos mostra o Salmo 120. Eu convido a todos os irmãos e irmãs, nessa hora, quando você estiver ouvindo, a louvar o Senhor. Louvar com músicas, sim. Louvar com poesias, sim. Mas não só com músicas e poesias. Louve, sobretudo, por meio de um viver em santidade, por meio de um viver santo. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. O segundo versículo, irmãos, irmãs, o segundo destaque, segundo versículo de destaque é o versículo 5. Pois eu sei, o Senhor é grande, o Senhor supera todos os deuses. Queridos, nada e ninguém há que possa se comparar ao poder, amor e justiça do Senhor. Você percebe isso nos versículos 3, 15 a 18, em Jeremias, que a pastora está ministrando, no capítulo 10, do versículo 11 a 16, no Salmo 96, versículo 5, no Salmo 97, versículo 7, no Salmo 115, versículo 3. O Senhor, irmãos e irmãs, faz tudo que lhe agrada fazer. Ao passo que todos os ídolos que nós vemos em toda a terra, queridos, todos os ídolos e deuses, nada realizam. Eles próprios foram feitos por mãos humanas, como diz o versículo 16 e o versículo 17. O ídolo nada é. Nada é. O ídolo nada é. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, não passam de um trabalho feito por mãos humanas. Não tem vida em si e são incapazes de prover qualquer bênção para qualquer pessoa. Os ídolos são prata e ouro, obra das mãos humanas, que, como disse, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas são incapazes de ouvir. Nem mesmo qualquer alento de vida há em seus próprios corpos, na imagem que manifestam, uma imagem de escultura, uma imagem de pintura, seja qualquer tipo de imagem. Ela não tem vida nenhuma, nem pode dar vida alguma a qualquer pessoa que esteja buscando. Se você que está me ouvindo ainda pela sua formação, não é por mal, a maioria das vezes, não é porque você tem uma intenção má. Na maioria dos casos, as pessoas estão buscando verdadeiramente a Deus e fazem através dessas imagens. Porque se não estivessem buscando a Deus, não estariam prestando culto com imagens de escultura ou imagens pintadas, seja que tipo de imagem for. Não. Se elas não tivessem intenção de buscar a Deus, de agradar a Deus, de interceder a Deus, elas não estariam fazendo nada disso. Porque quem não crê em Deus de modo rigoroso não busca de nenhuma forma, nem tenta louvá-lo de maneira nenhuma. Mas as pessoas que buscam ao Senhor através da idolatria pagã, da idolatria que se faz com prata, com ouro, com bronze ou com qualquer outro material, são pessoas que estão buscando a Deus. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você está buscando, leia o texto bíblico. O texto bíblico diz para você, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia é quem diz que o ídolo nada é, se ele for de prata, ele nada é, se ele for de ouro, nada é, se for de bronze ou qualquer outro metal precioso, nada é. As pinturas nada são, nada podem fazer. Não podem dar vida para você. Ah, pastor, mas é de uma personagem importante da Bíblia. Pode ser uma personagem importante, mas aquela imagem que você está buscando para cultuar a Deus, ela não pode interceder por você. Ela não pode curar você. Ela não pode salvar você. Ela não pode encher a sua vida do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ela não pode fazer nada. Não pode salvar, não pode curar, não pode libertar, não pode batizar no Espírito, não colaborará em nada para o seu relacionamento com Deus, pelo contrário, vai atrapalhar. E quando Jesus voltar, aqueles que estiverem entregues à idolatria não poderão estar contados no livro da vida, porque a Bíblia é muito clara nos 10 mandamentos e Jesus reafirma isso. Ele vem cumprir essa palavra, ele não vem revogar, ele vem cumprir. E ele vai cumprir o quê? A ideia de que nós não devemos, dita nos 10 mandamentos, fazer nenhum tipo de representação imagética, nenhum tipo de imagem pintada ou esculpida, que você esteja buscando para agradar a Deus. Jesus, quando voltar, vai se colocar contra isso e vai dizer: isso tudo era engano, isso tudo era mentira, e você foi alertado e permaneceu, por causa, às vezes, da tradição, da família, porque você foi ensinado assim. Ora, nem tudo que nós fomos ensinados, nem todas as coisas que nos ensinaram expressam a verdade bíblica. Então, se você está sendo informado ou informada de que não deve ter nenhum tipo de idolatria com imagens de escultura, imagens pintadas ou qualquer outro tipo de idolatria, se você está sendo instruído, pare com isso agora. Não faça mais. Pastor, não é idolatria, é veneração. Muitos dizem que estão venerando, que é diferente de estar idolatrando. Sim, mas essa veneração ou honra, você deve dar a essas pessoas pela fé, independente de uma imagem, porque Deus não se agrada de imagens de escultura, não se agrada de imagens dos santos, dos homens de Deus, pode ser Davi, é difícil, mais em quadros, né? Moisés, Davi, no Novo Testamento, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, o pai de Jesus, José, a mãe, Maria, pai adotivo, né? Porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Então, nenhuma imagem de escultura, nenhuma imagem pintada, nenhum tipo de adoração ou veneração, porque a veneração é uma forma de dar honra, você não precisa dar honra através de uma imagem. E muitos que falam: não, estou só venerando. Até na minha igreja me ensinam que é diferente venerar de idolatrar. Então, idolatrar não posso, mas venerar eu posso. Aí eu te faço a seguinte pergunta: nós realmente damos honra a pessoas que são importantes nas nossas vidas, e temos em honra até pessoas que já partiram, mas nós não ficamos construindo imagem para cada pessoa que foi importante para nós. Alguns dizem assim: não, eu trago essa fotografia de tal personagem bíblica, de tal santo ou de tal santa, como uma forma de lembrança, como uma forma, como eu disse, de veneração, de honra. Meu irmão, minha irmã, a minha pergunta é: quando nós temos uma fotografia de alguém da família, até que já partiu, ou alguém do nosso convívio, você costuma fazer oração? Você tem a foto do seu filho, da sua filha? Você tem a foto guardada na carteira? Você faz oração pedindo que o seu filho, a sua filha, gerem vida em você? Que ele cure você? Que ele salve você? Que ele liberte você? Não. Então não se aplica essa ideia. De fato, o que as pessoas fazem é trazer a foto daquele santo ou daquela santa, daquele homem ou mulher que foi usada por Deus, foi usado por Deus, e acabam fazendo orações, acabam fazendo preces, acabam fazendo rezas, olhando para essa imagem que veneram em tese, mas na verdade não é uma veneração. Porque na medida em que você pede para essa imagem, você está se relacionando idolatricamente com ela. Na medida que você espera que dessa imagem surja a vida daquele homem bíblico, daquela mulher bíblica, e essa vida advinda dessa imagem se torne uma intercessora, um intercessor da sua vida, eu estou carregando e eu faço uma prece e é uma forma de eu lembrar dessa pessoa e ela está me intercedendo pela minha vida. Querido, a Bíblia diz que ela não pode interceder essa pessoa, seja homem, seja mulher. Não pode interceder. Não pode interferir. Não pode fazer nada. Só Deus pode fazer. O Deus invisível mais real. Essa é a única maneira que nós temos de adorar, sem nenhuma forma de pintura, ou de escultura, ou de memória, ou de lembrança de alguém que foi importante na Bíblia. Você vai entristecer demais essa pessoa. Quando no juízo final, depois de o Senhor já ter prevalecido sobre toda a força maligna, essa pessoa ficar sabendo, olha, muitos, em muitas gerações, ao longo de décadas, ao longo de séculos, infelizmente, se perderam porque buscavam o seu nome. Você pode ter certeza que, ainda que por um instante, porque já não haverá mais dor, nem morte, nem lembrança, de coisa alguma que seja maligna, mas ainda que seja por um instante, essa pessoa que você tem tanta honra vai, por um instante, se entristecer ao saber: poxa, não gostaria que tivesse sido assim, que pena que não instruíram corretamente a toda a humanidade. E a humanidade realmente não tem sido instruída corretamente nesse aspecto. Por isso, eu quero reafirmar o versículo 5, pois eu sei, o Senhor é grande, o Senhor supera todos os deuses. Nada e ninguém há que possa se comparar ao poder, amor e justiça do Senhor. Então, não busque nenhuma representação, nenhum tipo de imagem. Mesmo tentando venerar, você vai acabar caindo em idolatria. O Senhor faz tudo o que lhe agrada fazer, ao passo que os ídolos, os deuses, nada realizam. Eles próprios são feitos por mãos humanas. A fotografia que você guarda, ou a imagem que você tem em casa, foi construída por um outro ser humano. E ela não pode acessar aquela vida, porque aquela vida está descansando no Senhor. No Antigo Testamento se falava, está dormindo no seio de Abraão, o pai da fé. E depois da vinda de Jesus, nós dizemos, está dormindo no Senhor, mas apenas dorme, porque no momento do triunfo final, a igreja, os mortos ressuscitarão, ou seja, sairão daquele sono, e os vivos também serão arrebatados, e aí sim se formará o único povo de Deus que o adorará eternamente, o louvará eternamente. Aleluia! Aí haverá um pequeno período ainda a Bíblia chama de 7 anos, né? De manifestação do mal, para resumir, para não entrar nessa questão agora. E na metade desse período, ou seja, o que seria 3 anos e meio, então o maligno vai enganar durante 3 anos e meio, mas na metade do tempo pequeno que ele tem, ele vai acabar profanando o santuário de Deus, vai profanar, o templo de Jerusalém, vai profanar. Vai se revelar como de fato ele é. O que que ele é? Maligno. E então, o seu tempo se esgotará e ele será condenado eternamente. E essa condenação eterna passa por dois estágios, que eu não vou adentrar agora porque é um salmo de louvor, mas passa pela condenação com uma punição chamada na Bíblia de milênio. E depois, se o nome não estiver escrito no livro da vida, como o nome de Satanás não pode nem jamais estará, os seus demônios e os seus seguidores, então eles serão para sempre. Se eles não estão no livro da vida, eles serão consumidos pela segunda morte. E aí, depois da condenação, então virá o tempo da extinção eterna e não haverá mais malignidade de espécie alguma. Que Deus te abençoe poderosamente, que você louve ao Senhor invisível, mas real, e você perceba, sinta, note, compreenda, se relacione poderosamente com Deus, através da Sagrada Escritura, através da sua compreensão da Bíblia e de todos os seus preceitos, da compreensão de Jesus Cristo. No princípio era o Logos, né? Então, no princípio era a palavra, era a razão absoluta, que deu sentido a todas as coisas, que colocou em ordem todas as coisas, que deu vida a todas as coisas. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele será louvado, ele será exaltado, ele será glorificado. Comece agora, comece hoje a glorificá-lo da maneira correta. Ô, pastor, eu estava fazendo isso, mas não sabia claramente que isso estava errado. Agora que eu sei, não farei mais. Essa é a oração que eu faço por você. Que você, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da sua própria razão, ouvindo essa palavra e tudo que Jesus ensinou, e tudo que a Bíblia inteira, aponta, tanto para a vida de Jesus, como o próprio relato do Evangelho, dos Evangelhos, como depois o testemunho dos apóstolos, tudo isso, na sua experiência pessoal, comprove que você não precisa de imagem para adorá-lo. E que se há alguma tradição na sua vida que está o conduzindo a uma prática errada, abandone. Abandone isso agora, diga: Deus, eu não quero mais, eu não faço mais parte disso, eu quero adorar o Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, do mar, de tudo que há. Eu quero adorá-lo, quero bendizê-lo, eu quero exaltá-lo, independente de qualquer representação, como eu disse, imagética. Eu não quero mais isso. E que tudo, como diz Romanos no capítulo 1, que toda a criação que manifesta a glória de Deus, os salmos também apontam para isso, te levem, toda a natureza, todo o cosmos, todo o universo, te leve a contemplar o próprio Deus. Essa já é imagem suficiente. A Bíblia Sagrada, compreendida solidamente, experimentada de modo genuíno, ao ponto de muitas vezes dizer: não, isso aqui da tradição que me ensinaram, não. Eu vou é contemplar aquilo que Deus fez e toda a obra das suas mãos, a começar da minha vida, passando pela minha família. Eu vou contemplar toda a natureza, todo o mundo, todo o universo, e isso já me basta para adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Aleluia. O terceiro destaque está no versículo 8: feri os primogênitos do Egito, desde o homem até o gado. Queridos, Deus revelou seu poder sobre a terra do Egito e seu amor leal para com Israel. As terras dos reis pagãos foram arrancadas de suas mãos e entregues como herança ao povo de Deus. Então é assim que acontece na nossa vida hoje. É assim que se dá a batalha. O Senhor tira aquilo que está na mão do maligno, tira da mão dele e nos concede aquilo que ele deseja conceder. Entregue em nossas mãos como herança. Você pode conferir em Êxodo 7 a 14, Números 21, 21 a 35 e todo o livro de Josué. Que você faça isso e se baseie nisso para louvar e bendizer o nome do Senhor. O quarto destaque está no versículo 19. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. A expressão hebraica original, irmãos e irmãs, casa de Israel, refere-se ao grupo de israelitas como um todo. Israelitas como um todo. Os membros da casa de Arão são todos os sacerdotes. Salmo 115, 9 a 11, Salmo 118, 2 a 4. E os da casa de Levi formam uma classe especial de adoradores no Antigo Testamento. Os levitas, que tinham o ministério de oferecer seus serviços não sacerdotais ao templo. Os judeus, o judaísmo continua até hoje respeitando esse trabalho da casa de Levi. Mas nós, que somos cristãos, já entendemos que a casa de Levi teve uma importância maravilhosa na história da revelação de Deus. Mas quando chegou Jesus, e a partir da sua obra consumada na cruz do Calvário e da sua ressurreição, a casa de Levi agora já não é mais uma tribo de Israel, mas nós todos que cremos em Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós somos os levitas agora, nós somos o reino e o sacerdócio para Deus. Então houve um tempo da revelação de Deus onde ele comissionou a casa de Levi para o louvor e adoração, até a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, nós todos somos agora reino e sacerdócio para Deus. Todos somos adoradores. Todos podemos ser os levitas do passado, mas não do ponto de vista cerimonial, não do ponto de vista tribal, não do ponto de vista da nação, tão somente de Israel, mas todos, de todos os lugares, são adoradores, se eles creem, se essas pessoas creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim como os levitas no passado, até Jesus, que tinham o ministério de oferecer seus serviços sacerdotais no templo, agora nós, que cremos em Jesus e nos tornamos filhos de Abraão, levitas, casa de Davi também, ou seja, cumpridores daquilo que Moisés orientou, ou seja, tudo aquilo que o Antigo Testamento sinaliza. O Antigo Testamento revela a Deus e, ao mesmo tempo, prepara a história para a chegada do Messias, para a chegada do Filho do Homem, para a chegada daquele que é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, para todo aquele que agora crê em Jesus, é conferido, é dado, é concedido a graça. É concedida para que todo que crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador se transforme num sacerdote, assim como os levitas eram no passado, agora nós somos sacerdotes, todos os que creem no presente. E um dia, antes daquele momento final que eu mencionava agora, o povo de Israel ainda vai ter tempo de reconhecer o Messias até a vinda dele. E um dia ainda haverá um número de israelitas que se converterão e compreenderão que tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. Eu não digo que todos, Mas eu digo que há, sem dúvida, promessa bíblica de que um número deles, representado na Bíblia por um número 144 mil, diz respeito à casa de Israel, dizendo assim: muitos israelitas. Aqui a representação simbólica e numérica: 12 mil das 12 tribos, 12 vezes 12, 144. Ou seja, um grande número. Para muitos é literal. 144 mil israelitas. Para outros, sem a gente entrar na discussão, isso é um elemento que aponta para uma última grande conversão de israelitas que reconhecerão Jesus como o Machia, o Messias. E aí, esses serão salvos. Os que não reconhecerem já estão julgados, já estão condenados. E o juízo é esse, diz a palavra, que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas do que a luz. Então, quem crê em Jesus será salvo, mas quem não crê em Jesus, desde agora, está condenado. Se você está me ouvindo, saia dessa condenação de vida presente. Não é só de futuro, não, de vida presente. Saia do estado de condenação, do estado de estar separado de Deus. Saia no presente dessa condenação. Saia no futuro próximo de estar separado da presença de Deus, porque só está em Deus quem crê em Jesus. E saia futuramente, escatologicamente, ou seja, para esse novo tempo, novo céu e da nova terra. Saia desse período. Saia desse estado, melhor dizendo, de condenação e entre na bênção da salvação. Porque todo aquele que nele crê será salvo, diz a Bíblia. E quem não crê já está condenado. Então, as pessoas que não creem já estão em estado de condenação. Mas quem creu teve o seu livro escrito, no, o seu nome escrito, perdão, no livro da vida. E é isso que nós queremos, cada vez mais pessoas escritas no livro da vida. Finalmente, o último versículo de destaque: desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia! E bendito mesmo. E a Bíblia nos ensina a orar pela paz em Jerusalém. Mesmo sabendo de todos os conflitos e de tantos milênios de conflitos, mas a Bíblia nos chama a orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. E Jerusalém, sem dúvida, teve um papel importantíssimo na história da revelação e teve um papel importante no ministério de Jesus. Quando ele ia a Jerusalém e ministrava no templo, quando ele chorou por Jerusalém, por aquilo que estava para acontecer em Jerusalém, no primeiro momento, no ano 70, quando ela foi destruída, e depois, ao longo da história, com a dispersão de Israel. Então, o Senhor tem um amor especial por aquilo que ele mesmo criou, por aquilo que ele concedeu, e nós somos parte dessa obra também. Por isso, oremos pela paz e pela bênção para com Israel, porque aqueles que abençoarem a Israel serão abençoados, mas aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Pastor, e aqueles que do judaísmo não se convertem ou não se converterem? Bom, a Bíblia já diz: serão condenados. Estarão, já estão em estado de condenação. E serão condenados, mas nosso papel é continuar orando para que eles se convertam, e o nosso papel é de continuar testemunhando para que o maior número de israelitas venha participar dessa bênção. Esse versículo pode ser assim transliterado, versículo 21: desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém, aleluia. Pode ser assim transliterado: Baruch Adonai Mitzion, Shoshen Yerushalayim, Hallelujah. Convocação final ao louvor, dirigida a todos os crentes que que se reúnem no templo. Jerusalém, ou Yerushalayim, foi o grande centro da adoração a Deus, Yahvé, no Antigo Testamento. Hashem, o nome. Adonai, o Senhor, foi o grande centro da adoração. Foi nessa cidade também que Jesus Cristo, o Messias, morreu e ressuscitou. Ele não só pregou, ele não só chorou por Jerusalém, ele não só amou Jerusalém, ele não só foi levado na infância, foi circuncidado, foi apresentado para o que se conhece como o Bar Mitzvah aos 12 anos. Não, ele não só teve toda essa experiência na infância, depois foi a Jerusalém e ministrou e abençoou, e depois chorou por Jerusalém, mas ele morreu e ressuscitou ali. Motivo do louvor eterno, porque através da morte de Jesus, todos nós fomos, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos para o pecado. Porque a Bíblia diz: pois quanto a morrer, foi para o pecado. Quando Jesus morreu, ele levou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele nos atraiu para a cruz do Calvário no sentido de levar sobre si mesmo o nosso pecado. Mas quando ressurgiu, quando ele ressuscitou para que nós também ressuscitemos nele. Ou seja, a nossa salvação, o nosso novo nascimento, a nossa regeneração, significa todo esse processo de ressurreição. Somos ressurretos da morte para a vida, da velha para a nova natureza. Somos agora novas criaturas. Somos agora corpo vivo de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso é motivo de louvor eterno, irmão, irmã, de todos os que verdadeiramente amam ao Senhor. Como nos diz em Miqueias, capítulo 4, versículo 2, Romanos 10, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto bíblico, louvado seja o nome do Senhor por esses destaques que acabam nos ajudando a compreender o texto, e eu deixo com você mais uma palavra devocional. O Senhor seja louvado. O nome do Senhor deve ser louvado pelos servos que assistem em sua casa e que de dia e de noite, que dia a dia caminham pelos seus átrios. Deve ser louvado porque é bom e agradável. O Deus Criador escolheu seu povo como tesouro peculiar. Ele é grande, está acima de todos os deuses desse mundo, que na verdade não passam de ídolos e não passam de demônios, porque por trás dos ídolos há demônios. Os ídolos em si mesmos não podem fazer nada. Então, se algo acontece, pode ter certeza que de Deus não vem, vem de demônios, para te enganar. O poderoso de Jacó é soberano e tem o controle de toda a natureza em suas mãos. Foi ele quem libertou o povo de Israel do Egito e operou os sinais e maravilhas. Aqueles que se levantam contra Deus são derribados. Tenha certeza disso, querido irmão, querida irmã. Quem se levanta contra Deus, contra a tua vida por causa de Deus, será derribado. Quanto ao seu povo, sua herança é para sempre. O nome do Senhor permanece eternamente e a memória dos seus feitos de eternidade a eternidade. Aquele que veio e se fez Deus conosco também voltará e julgará todos. Os que forem encontrados em arrependimento e santidade serão salvos. Quanto aos que não confessarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, serão eternamente condenados, como já disse a vocês, com dois estágios, né? A condenação a uma pena de ficar 1.000 anos aprisionado e depois a extinção. Os ídolos das nações, que são feitos por mãos humanas, têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm fôlego de vida. Não têm fôlego de vida, perdão. Eles não têm fôlego de vida. Que os seguidores dos ídolos se convertam nessa palavra, nessa noite, amanhã, que os seguidores dos ídolos se convertam a Cristo ou se tornem semelhantes às suas estátuas. Quem não se converter a Jesus vai se transformar numa estátua, ou seja, condenado à morte, a não ser, condenado a não ser eternamente. Quanto ao povo do Senhor, primeiro, na história da revelação, casa de Israel, casa de Arão, casa de Davi. Esse povo, depois se transforma em igreja de Jesus Cristo, deve bem dizer e glorificar ao Criador em todo o tempo. Primeira dispensação, no Antigo Testamento, é toda a história de Israel. A segunda dispensação é a história da igreja, do movimento de Jesus e da igreja, em Atos dos Apóstolos, a carta às igrejas, e desses dois povos Deus vai fazer um só. E esse povo único de Deus vai bem dizer e glorificar ao Criador em todo o tempo. Por isso eu digo agora a todos e todas, casa de Levi, todos e todas nós, bendiga ao Senhor e mantenha o temor diante de sua presença. Irmãos e irmãs, bendigam ao Senhor, que habita na Jerusalém eterna, Yerushalayim, e o louvem para sempre, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Recebamos a bênção nesta hora, meus irmãos, e eu espero que essa palavra devocional, eu oro, faço desse final, e desse desejo, desse ardor que vai em meu coração, uma expectativa de que você se transforme, de fato, num adorador celestial. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, a nova vida em Cristo, gerada, concebida pelo poder do Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente, com todos os seguidores de Jesus Cristo, em todas as partes da terra, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.